Bem-vindos ao Director's Cut, o programa que já é a razão número 1 pelo sucesso da internet. O meu nome é Tiago Alves e connosco finalmente está a Adriana Delgado. Olá, Adriana. Yay! Explosões. Adriana, pode ou não ter fumado qualquer coisa antes de ir para cá hoje? Adriana teve boas notícias antes de ir para cá hoje. Pronto, está aqui a Adriana. E a da arquitetura também. A Adriana, que é a fação. A fação. Intelectual? Não, eu não quis dizer isso. É a fação. Pretenciosa? Também pretenciosa, sério. Sim. A fação militante do núcleo de cinema pela intelectualidade, pela cerebralidade, pela cultura a sério. Estamos extremamente políticos hoje. Comigo, como sempre, também está António Mendes. Olá, António. Olá. Vês, assim é que se faz uma apresentação. Podemos voltar atrás e podemos recomeçar outra vez do início do programa. Não vamos. Não vale a pena. Olha, nós temos um programa recheado. Nós temos notícias, nós temos o filme da semana, vamos oferecer um DVD daqui a pouco, portanto não percam. E depois vamos discutir as estreias, como já é costume. Começamos já pelas notícias. Remakes a dar com pau. Vão fazer um remake do Evil Dead. Não sei o que tu já viste. Pá, eu não vi absolutamente nada, mas quer dizer, por favor, o Evil Dead, quer dizer... Sam Raimi, não mexam nisso. É a ideia do Sam Raimi, aparentemente ele é que quer fazer. Sim, está bem. Eu ainda há pouco tempo tive um desgosto enorme e fiquei chocado mesmo, a sério, porque eu lembro-me de uma coisa que eu ouvi quando era miúdo, que era assim tipo, metia deuses gregos e de repente via um miúdo que saltava do topo de um penhasco e caía pelo fundo do penhasco abaixo, que era assim tipo uma espécie de um gargalo, e supostamente a entrada para o inferno. Ele passa por uma data de chamas, ele cai lá no fundo, de pé, e tem um bocadinho da toga a arder, e ele apaga e diz assim: eu preciso de ir comprar marshmallows. Eu fiquei com desgosto quando soube que aquela pessoa era o Ryan Gosling, o tipo da alma da Vista Alegre. Era o Ryan Gosling, aquilo era o pequeno Hércules. E é o pequeno Hércules, já não me lembrava disso. Exatamente, é o Ryan Gosling. Mas este Evil Dead parece que vai ser uma coisa completamente diferente. Acho que a ideia agora é que uma camada de amigos se reúnem numa cabana no meio da floresta porque um deles é toxicodependente e querem cortar e ajudá-lo e isso. E a ideia é essa, não sei como é que eles vão fazer aquilo. Principalmente sem o Bruce Campbell. Acho que Evil Dead sem Ash... Não, e quer dizer, também... A não ser que o Sam Raimi esteja lá em cima a tentar puxar pelo lado cómico da coisa, não acho que vá resultar assim muito. É, acho que aquilo vai pelo caminho sério e a seriedade não tem piada nenhuma. Pelo menos no Evil Dead. Não. A Adriana está a olhar com cara séria. Nós dois. Este é o momento em que eu faço uma pausa para ir à casa de banho, enquanto vocês falam das vossas pipocas ou novidades. E vamos continuar já com as pipocas, pá. Outro remake, Starship Troopers. Isto não se faz. Starship Troopers é um filme de culto, não é assim... Um filme tão extraordinário, mas que é um filme que tem bastantes fãs e uma legião tremenda por trás. O que é que tu queres? Eu sinceramente vou-te ser sincero. Eu, a única coisa que vi de Starship Troopers era o desenho animado de manhã e eram aquelas coisinhas que uma pessoa podia pôr nos binóculos e via em 3D e que eram assim tipo umas rosas, estás a ver? É a única coisa que eu tenho de Starship Troopers, portanto, quanto a mim, isso é totalmente indiferente. Não tanto quanto a mim. Porquê? Conta. Porque tudo é toda esta panorâmica, é um deserto que não me interessa. Então Paulo, vamos falar do que tu queres. Notícias do teu mundo, vá, conta. Não, podem continuar com as vossas. Também me parecia, também me queria parecer. Tenho que vir preparada para a semana com notícias sobre aquilo que verdadeiramente interessa no cinema a sério. Conta. Para crescer. Sim, ok. Que um tipo tem que ouvir, o que um tipo é obrigado a ouvir. Sinceramente, coitadinho do Tiago, já o puseste a chorar? Já, lágrimas caem. A questão da arte com que o António conseguiu fazer... Defletir a crítica. Foi fácil, não, para ele, está habituado. O António, no meio disto tudo, é a pessoa que ainda compreende um bocado a minha fação. Eu sei. Tu és um extraterrestre para mim. Eu sei que a tua mente pipoca só poderia conceber uma... A minha mente pipoca, ofensa tinha, atrás da ofensa. Tinha que conceber apenas um cenário desse género de ficção científica com extraterrestres. Ainda só passaram 5 minutos e já fui ofendido menos 3 vezes. Isto é fantástico. Ok, está bem. Cota os insultos e continua o programa. Sequelas, remakes também. Wrath of the Titans, ouviste o Crash? Sim, vi o Crash of the Titans. Pá, quer dizer, aquilo é muito fraquinho, está bem. Mas é assim tipo os 3 mosqueteiros. É o 3 mosqueteiros desse ano. É muito aparvo. Eu fartei-me de rir com aquilo e é preciso ter coragem para uma pessoa pegar numa história que fala de todos os temas principais da literatura grega, tipo um homem pela cidade, ateísmo, guerra contra os deuses e etc. E por aí simplesmente não fazer nada daquilo. É preciso coragem. O filme está muito mal. O filme está mesmo fraquinho. É anticlimático para caraças durante o final. Sinceramente, daquele ano, eu acho que mais fraquinho do que isso foi Prince of Persia, portanto. O filme é de que ano? Que, 2009, coisa assim desse género, 2010. Isso não foi o ano do Black Dynamite? Não, é 2010 porque o Sam Worthington já tinha feito o Avatar nessa altura. Tu viste o Black Dynamite, não viste, Adriana? Vi, mas isso não está na secção das notícias. Não faz mal. Ah, então, hoje estou livre para te ouvir. Não, mesmo que queiras ofender outra vez. Não, por agora. Continua com as notícias, que é para ficar organizadinho. Então pronto. Hollywood não tem mais ideias. Vamos fazer um filme de Onde Está o Wall-E. Sim. Se eles já estão a fazer um filme da Batalha Naval, porque não Onde Está o Wall-E? O filme da Batalha Naval, eu vou-te contar. Calma, filme da Batalha Naval? Sim, com o Liam Neeson. Batalha Naval. Liam Neeson. Quando vocês dizem um filme sobre da Batalha Naval, é... Do jogo Batalha Naval, sim. Mas do género, um torneio internacional de pessoas... Não. Uma Batalha Naval literal. Sim, é tão estúpido quanto parece. Mas repara, como nos Estados Unidos já não tem um inimigo de jeito para lutar no mar, eles vão lutar contra os extraterrestres. Exatamente. Mas espera, então em que ponto é que entra as cenas do jogo do A4 ou B3 ou lá, como é que se... Aparentemente eles vão lutar por turnos, porque é o que tu fazes na vida real. Quando há um problema, cada um manda um mundo cada vez. Muito bem. Acho que faz todo o sentido. Pá, eu sinceramente digo, eu sou um fã de um filme muito pouco conhecido com a Tim Curry, que é o Cluedo. Eu nunca vi o filme do Cluedo, mas está a gente diz bem do Cluedo. É tão fixe, porque aquilo é uma comédia. É uma comédia inglesa dos anos 80. Clue é o nome em inglês. É de 1975. Exatamente. E quer dizer, aquilo tem assim tipo imensas piadas, é tipo screwball comedy e é giro. Portanto, olha, o que saiu. Não pode ser pior do que aquilo que parece. Eu acho que pode, um filme. O Liam Neeson normalmente escolhe filmes que às vezes são parvos, mas que divertem. O A-Team, por exemplo. Vamos lá ver. Sim, depois existe o Sem Identidade, que até era giro e de repente até o Frank Langella e aquilo entra no No Brain Mode. Eu não tive coragem de ver esse filme. Sim. O Taken não foi mauzinho, mas esse não tive mesmo coragem de ver. Mas o Batalha Naval vai ser esquisito. Acho que vai ser a primeira participação da Rihanna num filme, portanto... Uau, só caixinhas de surpresas, está perlazinhas esse filme. Ah, vai ser espetacular. O Kevin Smith passou-se da cabeça. Não faço a mínima ideia do que está a falar. É do Clerks. Vocês nunca viram Clerks? Não, Clerks 2. Sim, Clerks 2 também. Não Chasing Amy, nem Mallrats. Dogma também existe. Viste o Dogma? Sim, também. Ah, bom, agora estava a assustar. Não tinham visto nada do Kevin Smith. Não viste nada, Adriana? Acho que não. Sim, aliás, eu tenho preparado para a próxima semana uma piada com a parafraseada do Kevin Smith, portanto. Olha, eu tenho a dizer que não faço ideia. Mal posso esperar. Quem vocês estão a falar? Não faz mal, podem. Está bem. Kevin Smith. Não sei, não estou. Mas sim. Passou-se da cabeça. Ele realizou o Red State há pouco tempo, que é um filme bastante diferente do que ele costuma fazer. Costuma fazer aquelas comédias. Tu não fazes ideia, aparentemente. Comédias independentes, é? Mas são boas comédias. Sim, são. Quartas deles. Sim, é engraçado. Não é nada muito especial, mas também assim, tipo, é fantástico aquilo que consegue fazer assim, tipo, com um budget de nada, praticamente €0, $0. Ele levou muito pouco dinheiro para conseguir fazer o primeiro Quarks, que até é preto e branco e tudo. Sim. E o filme que é para não parecer que as cores estão todas trocadas e não sei quantos mais. Aí ele sabe o que faz. Quando não perde a cabeça, porque ele há pouco tempo, como eu disse, fez o Red State, um filme independente bastante diferente do que eu costumo fazer, um filme sério, um filme sobre... Um filme que critica a Igreja Batista, como é que se chama, dos Estados Unidos? Sim, uma dessas. St. Borrows, qualquer coisa assim. Uma dessas milhões de igrejas, a coisa, aquilo lá é um bocadinho estranho. E é basicamente a história de um grupo religioso que se passa da cabeça e que rapta uma camada de miúdos porque eles são... Ou lá, pecadores, ou algo do género. Sim. E aquilo acaba então? Tudo aos tiros e... E, ok, o que é que aconteceu nos Independent Awards? O que aconteceu é que começaram a sair as nomeações e atores daquele filme, nenhum. E o gajo agora está pior que estragado porque diz que os atores mereciam todos ser nomeados. É aquela cena toda de quando tu realizas um filme para ti que é espetacular e depois quando vai haver, ninguém quer. Por outro lado, as nomeações também foram de atores mais conhecidos. Não sei se vocês já ouviram falar no Another World, Another Earth. Sim, sim, ouvi falar. Já tiveste a oportunidade de ver alguma coisa sobre isso? Viste trailer? Não, eu li sobre ele, mas quer dizer, não parece assim nada muito especial, quer dizer. Também não têm estado a sair críticas brilhantes. Portanto, não tenho ouvido falar nada disso, mas conta. Acho que a crítica até tem estado a gostar. Acho. 60% no Rotten Tomatoes, 62%, coisa desse género. É que vai ser um bocado divisivo. Sim, exatamente. Mas acho que tem um ator mais conhecido e tal. E... Não faço a mínima ideia. Tá bem. Ora, o que é que se passou mais esta semana? Não lembro nada. Uma semana um bocadinho fraquinha em filmes. Vamos passar para as estreias. Podemos passar para as estreias então. Ora, A Dívida. Sei que tu viste. Pá, A Dívida, isto é assim. Lá estou eu que ouvi, isto é assim. Está mal. A Dívida é um filme que basicamente passa-se em dois níveis de tempo. Um que é passado mais ou menos em 1990 e tais, com a Helen Mirren e não sei quantos mais. E depois existe outro que se passa com a... Chastain ou de género, com a Jessica Chastain, exatamente. Praticamente o oitavo filme que ela fez este ano. Isto tem sido um ano em hiperas para a Jessica Chastain. E aquilo passa-se, parte no antigamente, passa-se na Berlim Este, no tempo da muralha, do Muro de Berlim. E quer dizer, aquilo, nas partes antigas, pá, é um thriller que é bom, é um thriller que é bom e que poderia, se apenas se concentrasse nessa parte, podia ter sido até bastante bom. Só que depois existe a parte em que aparecem eles já velhinhos. Por exemplo? Por exemplo, põem o Ciara Nindes como o tipo que é o Sam Worthington também em velho. E quer dizer, Sam Worthington praticamente tem os olhos de cada lado da cabeça, enquanto que o Ciara Nindes tem uma cara normal. Esse tipo, não, isto aqui não é a Sam Worthington em velho, nem por sombras. Ou só pode sempre fazer uma correção facial, isso. Sim, está bem, mas aquilo não. Aquilo era tudo menos correção facial. Pronto, o erro de casting acontece, pá. Pá, e quer dizer, a segunda parte é muito fraquinha. Mas pronto, não é nada de coisa. Não é nada de muito mau, nem nada de muito bom. É médio. Olha, tive a oportunidade de ver Os Idos de Março, finalmente. Então conta. E tenho de dizer que gostei bastante. Pá, eu não achei assim nada de muito especial. Pá, eu gostei bastante. Eu fiquei bastante surpreendido com o George Clooney. O tipo começa a ganhar estilo na realização. O Good Night and Good Luck também já tinha mostrado isso. Mas gostei bastante da realização dele. Ryan Gosling, isto é o ano dele. Por completo, se não for o ano dele, dificilmente outro vai ser. Então, e no ano passado que ele lançou o Blue Valentine, não foi o ano dele? Está bem, mas isso foi um filme. O tipo este ano fez o Drive. E fez o Crazy Stupid Love, sim. Mas quase não me dás. Mas a Jessica Chastain continua a fazer 7 filmes, portanto, quero lá saber. Está bem, mas não tem a atenção que este rapaz está a ter agora. Não tem? Porque se tem. Não, a versão Tree of Life, não era? Era ela. Sim, era Tree of Life, as serviçais. Não vi as serviçais, viste? Não. Texas Killing Fields também, que vai estrear cá para o ano, mas eu já vi. Não vale a pena. Isso é com a Chloe Moretz, não é? Sim, com a rapariga do Kick-Ass. Sim. E é o filme da filha Thomas Mann, mas afinal aquilo basicamente é esse tipo, o Thomas Mann que está a realizar aquilo. No fundo, daquilo é esse tipo, o Poltergeist. Tem um realizador, mas é só para dizer que tem lá o realizador. Os Idos de Março, a única coisa que me chateou um bocadinho, e não foi bem chatear, foi só questionável, é que o desenvolvimento há mais para o final, quando acontece uma determinada morte. Acho que isso foi demasiado súbito. Pá, um bocado abrupto. Eu sinceramente digo-te, eu não achei nada de muito especial. Eu estava à espera de uma coisa muito mais operática, muito mais... que pegassem grandes temas e não sei quantos mais. Aquilo basicamente é a história do... A política é uma chatice porque vai destruir todo e qualquer idealista que existe e não sei quantos mais. E basicamente vai bater cair nessa mesma tecla, portanto. Está bem, mas é uma visão realista da coisa. Quer dizer, o cinicismo é uma reação perfeitamente normal ao mundo em que nós vivemos. Cinicismo? É o cinicismo. Cinismo. Isto é tarde, eu acordei às 7 da manhã, tive mal às 8. Estou marimbado. Qual é que é mal? Eu também acordei às 7 da manhã. Nós perdoamos. Tiago. Obrigado. Não tenho aqui nazis da gramática. Eu sou um nazis da gramática aqui. Mas o meu problema é esse, é que eu vejo filmes em inglês. Pá. Se eu visse mais filmes portugueses, isto não acontecia. Isso, a sério. Odeio-te. Boa. Ora, prosseguindo. Enterrado. Isto é enterrado. Sim, viu, enterrado, mas nós já falámos dele na semana passada. Eu, como digo, não acho que seja assim uma grande coisa. Cai no niilismo pacotilha. Esse filme eu não vi, mas ouvi dizer que a crítica não tem sido nada desfavorável. Não, quer dizer... Está bem realizado, mas o meu problema é sobretudo com a história. Aquilo basicamente cai no niilismo pacotilha e diz que a vida é absurda. Está bem, a vida é absurda, mas o que interessa no niilismo é sobretudo o que é que tu fazes se a vida é absurda, não é próprio dito de apenas dizer, a vida é absurda. Sabes, quando estás dentro de um caixão não há muito a fazer, não pensar na tua situação. Não, sim, está bem, ok, mas podias desenvolver a partir daí. E a minha grande pergunta é, e o que é que vocês acharam do final do filme? Mas tu viste o filme? Não, mas não é que eu falei dos meus filmes Wikipédia? Tu spoilaste o filme a ti mesma? Claro, vocês não estão a perceber. Há um conjunto de filmes que eu decido à partida que nunca os vou ver porque não me interessam, mas quero saber como é que a história acaba porque o trailer me traz curiosidade. Tu devias ter vergonha. Então eu leio a sinopse que está na Wikipédia e o Enterrado é um dos meus Wikifilmes, de modo que eu sei como é que acaba. Outro filme que eu vi assim foi o 127 Horas. Fantástico. Isto é péssimo. Sim. Sabes que eu fazia isso quando eu tinha 14 anos? Ah, vocês não estão a perceber. É que isto não é incapacidade de conter o suspense, é mesmo desinteresse à partida de ver o filme. Então eu decido logo, ok, isto é um Wikifilme. Mas a partir do momento em que tu foste à Wikipédia ver sobre o filme, tu já demonstravas um certo interesse no filme. Não, nunca o suficiente para poder ir vê-lo. E passaram não sei quantas horas. Então eu decido que vou à Wikipédia para, em poucos segundos. Raios, o 127 horas nem sequer chega à hora e meia. Demasiado tempo, de qualquer forma. Mas é impossível avaliar um filme por uma sinopse de Wikipédia. Ah, não interessa. Por simplesmente não tenho interesse em vê-lo. Então penso, mas como é que será que ele sobrevive? Será que ele não sobrevive? O que é que acontece pelo meio? E já agora, o que é que acontece se tu tens se tu não estás interessado em ver um filme desses hiper esquisitos e não sei quantos mais, vais à Wikipédia e apenas tens a sinopse do início? Fico muito desapontada, mas nesse caso não. Acende circunflexo, que é outra maneira de dizer chapéu. Nice. Vou usar essa nos próximos jantares de família. Ok. Director's Cut, sempre a ensinar coisas engraçadas às pessoas. Bem, serviço público que nós prestamos. Vamos fazer aqui uma pausa agora. Já voltamos com Passatempo. Até já. Motto E estamos de volta. Esta semana temos um passatempo para oferecer um DVD, o True Lies, A Verdade da Mentira, o filme de James Cameron com o Arnold Schwarzenegger. Vocês sabem exatamente o filme que eu estou a falar. Negra. Vocês sabem exatamente o filme que eu estou a falar, eu passo todas as semanas na SIC. Sim, exatamente, em que a Jamie Lee Curtis faz uma cena striptease. Exato. A semana ver o que é que fica na cabeça desse filme, vocês já exatamente. Sabem que é espetacular. E uma cena numa ponte. Também. Para ganhar esse DVD, só têm que ir ao nosso site em cinema.ist.uto.pt, à secção Director's Cut, e no programa desta semana, nos comentários, dizerem-nos qual é o vosso filme favorito de James Cameron. Podem seguir também no Facebook em facebook.com/cinemaparaisto. Também podem responder no post deste programa. Estejam à vontade, ganhem este DVD, que é para vocês. Qual é que é o vosso filme favorito de James Cameron já agora? Aliens. Aliens. Ela está a olhar para mim como que diz, quem é esse tipo? Não, eu sei que ele fez o Avatar. E o Titanic, por isso vou dizer que é o Titanic, porque marcou a minha infância e eu era muito apaixonada pelo Leonardo DiCaprio. Parte de mim morreu agora. Quem? Parte de mim morreu agora. Ah! Ai, que susto! Pensava que tinhas dito que o Leonardo DiCaprio tinha morrido. Meu Deus, que felicidade! Antes fosse? Não! Sabes que há certas paixões de infância que nunca desaparecem completamente. Ok. Mas nem por é, isso... sabes que mais? Isto aqui... Eu não posso falar. Vocês não também tens uma man crush pelo Leonardo DiCaprio. Tenho sim, sim. Eu tenho imensas man crush por várias pessoas. Tenho pelo James Franco... Olha, tens uma man crush. És uma rapariga e tens sim. Man crush, é? Mas atenção, olha que o James Franco, ele é um bocadinho estranho. Ele, é por ser feminista que eu tenho man crush. Tenho direito a isso. Não. Aliás, o James Franco é um bocadinho esquisito. Eu tive numa sessão de conferência dele, quer dizer... Ah, não me digas isso, meu Deus, odeio-te, nunca mais me falas isso. O tipo vê-se que é inteligente, mas é assim, tipo... É aquilo que vocês viram nos Oscars é mais ou menos aquilo. Drogado. É o homem da minha vida. Não, é que basicamente tu sentes que ele é inteligente, mas não está totalmente lá. É meio insano. Ele olha para ti como se fosse, tipo, serial killer, estás a ver? Ele tem, uau, que sexy. Tipo, ele tem esse tipo, parece que está a furar com os teus olhos e está a ver a parede atrás de ti, estás a ver? O único ator que eu estou a pensar que faz isso é o Elijah Wood, o tipo do Sin City, do Senhor dos Anéis. Sim, está bem, mas no Sin City praticamente só vês as lentes dele, não vês mas os óculos. Mas tu já viste o Elijah Wood normal? Sim. Ele tem aqueles sorrisos que tu pensas, este gajo quer-me abraçar ou quer-me matar, mandar-me uma facada para as costas quando eu não estou a ver, pá. Tu sabes que é que o Rodrigues criou isto. Continuar? Sim, podemos. Eu poderia continuar neste momento. Neste momento é um bocadinho difícil. Cortaste a concentração. Queres apanhar a música do X-Files ou de Cat? Não, estava a cantar a música do Senhor dos Anéis. Ah, não, ok, está bem. Está bem, mas isto para mim é perturbador. Não, mas isso é, não é assim. É. Não sei quando estou a cantar, mas mais agudo. Estou a cantar isso, mas mais agudo. Momento Howard Shore. Momento Howard Shore do mundo de hoje. Hoje no Director's Cut, trauteando connosco. Lindo. Boa. Querem continuar a dar os vossos dotes? Sim. Podemos inserir Crazy Horse. Falamos de Crazy Horse. Fala lá de Crazy Horse, Adriana. Eu antes de começar estava muito interessado em saber porque é que o António não gosta, porque eu acho que é mais fácil falar mal do que falar bem. Já agora estamos a falar de um documentário e não. Ah, sim, eu vou apresentar um bocadinho. Ok, pronto. Assim, pronto. Quer dizer, estamos a falar do documentário e do próprio Crazy Horse, o espetáculo musical, cabaré, burlesco, o que é que seja, em Paris. E portanto, Crazy Horse é um filme do Frederick Wiseman que também fez La Danse e pronto, é um cineasta que se é dedicado ao filme, ao cinema documental. E ele fez este é o último da sua trilogia sobre as instituições, depois de ter feito sobre um ginásio de boxe e um... Parecido, sim. Também parecido e um ainda mais parecido, La Danse. Tá, o Darren Aronofsky fez aquela coisa do The Wrestler e depois o Black Swan, portanto. É o jogo de pernas à mesma, exatamente, sabe? Tal como o Lars von Trier fez a trilogia Europa, mas essa não tem a ver com o boxe e depois balia, pois não? Ah, agora que eu estou a perceber qual é que foi a ligação que vocês fizeram, não estava bem nesse mesmo ar. Voltando à conversa. Voltando ao filme, portanto, o Frederick Wiseman, ele, nesta sua trilogia sobre as instituições, o último que ele fez, e provavelmente, pronto, sendo uma trilogia, este vai fechar, não é? Ele também, não, volta... Ia ser um pack 3, leve 4, e portanto, mas não, vai mesmo fechar aqui. E portanto este último filme é sobre esse espetáculo musical, o Crazy Horse, portanto, que é aquele em que tem as senhoras vestidas como uns guardas ingleses, cujo nome eu não sei, mas com o rabo à mostra. É! Então é um filme em que há muitos rabos. Muito bom para vários homens. Eu sei. O António pode atestar, porque ele também viu o filme. Sim, eu também vi o filme. Eu gostei muito do filme, mas de facto, não sendo homossexual, a quantidade de rabos que eu vi deixaram-me cada bananada. Sim. Olha, vamos dizer, o Crazy Horse eu vi em Veneza. E foi de uma maneira... O António mais uma vez a esfregar-nos na cara que tem uma vida muito mais assim, mais interessante que a nossa. Muito obrigado, sim. António. Sacana, mas foi de uma maneira muito patética. Não te estejas a rir, que foi de uma maneira muito patética. Era um dos filmes que nós tínhamos de ver, porque nós tínhamos de entrevistar o Wiseman no dia seguinte, só que nós não podíamos ir a nenhuma sessão, porque nem todos chegavam às mesmas horas e a sessão do Crazy Horse seria logo no início do primeiro dia. E havia assim gente, a estoniana chegava de Tartu, que é a terra onde ela vive, chegava lá mais ou menos às 11 da noite. Ora bem, qual é que é a solução? Vamos vê-lo tudo numa televisão! É certo. Uau! Tinha bom som, ok, a televisão era uma daquelas panorâmicas gigantes. Mas é um pouco triste. Assim, tendo em conta o filme, acho que este filme é mesmo um filme que é feito para ser visto na grande tela, portanto eu acho que se calhar parte da razão pela qual tu não gostaste do filme passa por não teres visto nas condições não, ótimas. Não, calma. Então calma, vá, faz calma. O teu rol de críticas. Não tinha alta definição, ora, o Crazy não. O Crazy Horse. Sim, eu vi todos os poros naquele carioche. Eu não achei nada de muito interessante. Ora bem, porque? Nem eu, nem sequer grande parte das pessoas que viram comigo, atenção. E raios, cada um deles era mais intelectual e mais pretencioso que o anterior. Não, eram hipsters. Sim, sim, exatamente. Quem se é chama. Preciso, é preciso discernir. Intelectual sou eu. Eles são hipsters. Sim. Eles gostam muito de Yorgos Lanthimos. Está bem, ok. Podes esfregar-me essa na cara. Mas o que é fato é que. Bernardo, ouviste isto? Isto foi para ti. Aquilo na televisão teria passado se não fosse alguma coisa de jeito, quer dizer. Eu só te vou dizer, quando o DVD, assim, a 20 minutos do filme, pifou, a 20 minutos do fim do filme, a coisa do DVD pifou, e então eles foram arranjar a coisa. E eles deram permissão para sair, quem queria sair tinha comprado bilhetes para ir ver o Carnage. E toda a gente foi ver o Carnage, foi assim, tipo, 3 pessoas ficaram lá. Carnage, espera, é o novo filme do... Polanski. Sim. Exatamente, desculpa. Parece. Eu fui afogar as minhas mágoas um bocadinho de Polanski e foi muito fixe. Ora bem. Mas o que é que, concretamente, o que é que desagradou no filme? Ou pá, foi apenas neutro? Primeiro, eu não gosto do filme porque, primeiro, ele é terrivelmente repetitivo. A certa altura ele utilizou o mesmo plano de imagem 3 ou 4 vezes. Aquela coisa do holofote a mudar de cor e não sei quantos mais, eu vi para aí 5 ou 6 vezes desse mesmo plano. Assim, tipo, pá, tu estás sempre a dizer que filmas 120 horas para cada espetáculo. Ao menos podias ter outra transição, não achas? Assim, tipo, parece tipo o download a parar enquanto aquilo está a carregar. E depois, está bem, é bonito. É bonito de se ver. Eu concordo com isso, mas é bonito porque as coreografias de Crazy Horse são bonitas. Deste resto, este filme não passa de um postal muito longo e muito chato. Ok, mas então o que é que tu esperarias ver? Porque eu acho que o que ele faz, acho que ele o faz bem. Eu gostei muito do filme, só para ficar aqui a minha posição. Acho que ele faz... É assim, repara, as coreografias são ótimas, a iluminação, acho que é uma das coisas mais conseguidas no filme. Mas a forma como ele filma, repara que há momentos em que os corpos se tornam absolutamente abstratos, porque ele faz determinados... Ou aproxima a câmera, ou afasta a câmera, e tantas tu, a única coisa que tens ali são formas e cores. Quase te abstrais do facto de estás a ver rabos. Não completamente, mas quase se abstrais disso, percebes? Eu achei isso, a forma como ele filma as coreografias, acho que ali é um trabalho apurado da forma como ele conseguiu fazer essa sincronização, essa ligação entre uma coisa e outra. Pois é assim, ele fez, aparecem vários números, porque ele no fundo filma todos os números, pelo que eu percebi, estão lá todos, até alguns que saíram, não é? Pois exatamente. O Sputnik, é... lá o que é que eram elas, há uma cena que depois aparece porque as bailarinas se sentem pouco à vontade, que tinha umas cenas assim um bocado mais lésbicas. E esse, ele no número final não aparece, mas ele coloca no filme na mesma. E eu acho que chamas-lhe um postal. Bom, quer dizer, o cinema documental, no fundo, há várias formas de fazer cinema documental, mas quem faz cinema verité faz um documentário em que não está a fazer comentários, quer dizer, está apenas a filmar aquilo que acontece e está apenas a olhar para a realidade e deixar que a realidade desfila à frente dos seus olhos, e depois há um trabalho de montagem, claro, mas sem nunca dar uma leitura pessoal. Então, no fundo, o que ele faz é mostrar as coreografias e tenta arranjar a forma mais artística ou mais estética, digamos, de revelar essas fotografias, mas ao mesmo tempo revela parte da vida. Então, por exemplo, acho muito interessante da forma como ele mostra o poder das bailarinas, não é? Quer dizer, elas são boa, ali... boa, espetacular. Então, quer dizer, o que é que ele te revelou sobre a dançarina Crazy Horse? Nada, são gente tão normal como nós, fantástico. E eu pensava que aquilo seria o antro de boss, como aquela casa que aparece com as senhoras simpáticas na SIC Radical. Nem eu sei do que é que estão a falar agora. Porque, pronto, Crazy Horse tem bailarinas, não é? Sim, estou ciente do que é o Crazy pronto, Horse. Pronto, e em determinado momento, nós apercebemos que apesar de elas estarem numa profissão que é extremamente sexual, o grau de promiscuidade delas é quase nulo, não é? Portanto, sim, elas criam aquela personagem quando entram em palco. Mas, na verdade, são muito púdicas. Portanto, não há... Quer dizer, quando tu poderias esperar que por trás teria um clima de sensibilidade permanente, de sedução... Sim, faz todo o sentido. E não está, percebes? E acho que é um contraste que é interessante. Agora, obviamente que eu acho que o objetivo dele não é propriamente estar a mostrar uma visão dele ou o que quer que seja. Acho que ele está apenas a permitir... Exatamente, a permitir que o espectador veja aquilo que se passa ali, portanto eu acho que o objetivo não é mais do que realmente apenas ver, não é contar uma história, não é mostrar o seu ponto de vista, não é, não sei, pegar naquela realidade e construir outra coisa qualquer, é o que eu acho. Ah, tá bem, ok, mas quer dizer, eu não acho que isso seja assim propriamente dito uma coisa espetacular, tá bem? Tem, bem, tem um bocadinho de coisa. Se, tendo um documentário, não é mesmo? Portanto, sim, sem sair o registro documentário, como é que tu preferias então que as coisas fossem feitas? Que tom é que tu acharias que seria mais adequado? Por exemplo, quando ele mostra aquela coisa do conversa de bastidores em relação ao espetáculo, não sei quantos mais, também seria muito giro se nós pudéssemos participar nela. Mas é que nós, é assim, tipo, aquela coisa da conversa de café e não sei quantos mais, vê-se os tipos a criarem não sei quantos mais, mas quer dizer, pá, ok, eu estou a ver isto. O que é que há mais para dizer? Não sei quantos mais, não consigo perceber. António, eu acho que aqui nós temos, na verdade, é um problema com o cinema documental. Admito, António, tu não gostas de cinemas documentais. O Bowling for Columbine é um dos meus filmes favoritos. Ah, portanto, já percebi. Ok. Então, tu gostas de cinema documental que te prenda numa visão e numa ideia, certo? O quê? O Michael Moore quer prender pessoas numa visão e numa ideia? Que não. Que ideia? Não! Isso alguma vez era capaz de fazer isso, rapaz? Falácias! Não! Não. Para quem é para quem é de esquerda, estás muito contra o Michael Moore, é? Eu sou muito de esquerda, mas sou sempre. Epá, há uma coisa que é ser de esquerda, outra coisa é ser um gajo ser... Não, ele, cego, é ele é extremamente manipulador, não é? Acho que ele, a nível de comentários, faz coisas incorretíssimas. Pronto, isto no fundo, a conclusão que eu queria chegar era, para que fiquemos em paz um com o outro, eu okay. Acho que a razão pela qual não gostaste deste filme foi porque, pura e simplesmente, não é o teu género. É a mesma coisa que me porém a mim a ver pura um filme. Pura e simplesmente é isso mesmo! Exatamente, pronto. Não é porque o filme está mal feito, não, não é, eu acho que tu não gostas do teu género, sei lá, é como a ver um filme de ação. Eu não achei nada de especial porque eu não acho que aquilo seja nada de especial, não me acrescenta nada. Ok, pronto, está bem. Eu por acaso acho que, pronto, eu acho que o filme é bom dentro daquilo que pretende ser. Eu gostei, que aquilo no fundo é um retrato de uma instituição. É um retrato e a todos os níveis. Mostra os seus intervenientes, mostra como é que funciona. Sim, está bem, mostra qual é que é o processo criativo. É pá, espetacular. Desse prisma eu prefiro muito mais ver um filme em que mostram as coisas a acontecer do que ver um filme em que mostram os tipos a acontecer. Os tipos a terem as ideias que vão fazer no filme. Ok. Bom... De qualquer forma, acho que já chegamos ao fim desta discussão. Sim. Mais controvérsia. Agree to disagree. Vamos ter mais controvérsia na terceira parte. Muito por bem. Agora, ficamos com o intervalo. Thank you. estamos de volta. E eu sei que tu viste o Contágio, Adriana. Sim. Para além de gostares bastante desta música. Trautear-me connosco. Exatamente. Estou falando já do Contágio. Do Contágio. Pronto, este foi mais um filme que eu e o António vimos. Por isso, mais uma vez, vamos poder... Eu vi à chuva. Eu vi na sessão da meia-noite. Sim. Também foi a sessão da meia-noite, só que foi à chuva e em Veneza. Ok, mas não foi... Porque... Da próxima vez que tu fales em Veneza, eu digo o teu microfone. É o exato, que vai acontecer. Jogas sempre essa carta de Veneza. Quer dizer, eu aqui falar, vi com o meu date à meia-noite e não, vi em Veneza, pronto, acabou-se. Posso também falar disso do método perigoso que também vi em Veneza. Também vi em Veneza, um método perigoso. Eu nem sequer te vou responder. Próxima vez que eu vi em Veneza, eu vou pôr o meu modo ignore. Na semana falamos da topeira e do Mark Strong. Que também viste em Veneza, portanto. Também. Muito bem. Então o seguinte, Contágio. Também já sei que a tua opinião é relativamente semelhante à minha, mas eu vou começar por expor a minha desta vez, não vou ser tão diplomata. Conta. Primeiro, o que eu acho sobre o Contágio é o seguinte: o Contágio poderia ter dado uma excelente série, mas é um péssimo filme. A ideia do Steven Soderbergh de juntar aquilo, fazer um magote de estrelas, tem uma consequência imediata, que é: nós não temos tempo para nos apaixonarmos pelas personagens. Exatamente. Porque os personagens não têm tempo de antena. Pronto, e a questão é, quer dizer, eu agora vou fazer um enorme spoiler, eu vou spoiler o filme, mas isto realmente, eu para criticar a sério, tenho mesmo que contar tudo. Que sentido é que faz que a Chris, como é que ela se chama? A rapariga do Titanic, Kate Winslet. Desculpem. Que Kate Winslet continua. Morra logo no início, quase no início. Uma pessoa olha para ela e pensa, esta vai ser a personagem forte. E de repente ela morre. Anyone can die. Eu percebo essa coisa. Eu percebo anyone can die, mas acho mal a nível de argumento. Porque eu acho que o filme ganhava muito mais se prendesse algumas personagens e nós víssemos o drama porque elas passam. Pronto. Quer dizer, porque morre ela, morre com o início de Paltrow, pronto. Pois o problema é, as personagens são extremamente unidimensionais. A personagem do Jude Law, bem, começa logo com aquele dente torto que é para fazer com que as pessoas não gostem dele. Ah, exatamente. Tipo, é mau, portanto. Temos que salientar isto fisicamente. Para além de ser meio careca, tem um dente torto. Não pode ser boa pessoa. E depois, como se isto não bastasse, este senhor, não é? É mesmo um malvadão. Epá, a tipa para quem ele ia vender os artigos dele está à porta dele a pedir aquele medicamento qualquer que se chama Forsythia e ele faz de conta que não tem, só para não lhe dar. É mesmo um malvado. É mesmo um mau. Vamos odiá-lo o filme todo. E pronto, e assim, todas as personagens são absolutamente unidimensionais. Ou são muito boazinhas, como aquela senhora que se injeta para poder salvar, ou são muito mazinhas, como o Jude Law. Viva a vida em preto e branco. E depois há mais uma questão, que é... Mas isto já é o meu lado intelectual a virar de cima. Eu acho que este filme seria muito mais interessante se, em vez de fixar na doença em si, se fixasse na vida das pessoas durante um período deste. Porque... Vamos lá ver. Não, isso aliás já estás a puxar para o Silvio da Pipoca. Eu acho que o filme peca por ser demasiado intelectual. Quer dizer, basicamente a ideia é como filmar um documentário numa dimensão paralela. Estás a ver o que é que é? Estás a ver o que é que é? Não. Aquilo, eu tive a sensação que estava a ver um documentário numa dimensão paralela. Ok, estão lá as personagens, etc. E não sei quantos mais, mas... Pá, quer dizer, primeiro... Talvez fosse também outra vez o facto de eu ainda estar traumatizado com o Wiseman, que ainda por cima esteve a gritar com um colega meu ao lado, porque ele fez assim tipo um comentário hiper reaça na entrevista, que basicamente toda o facto de ter começado a aparecer câmara de filmar móvel para todas as pessoas, porque diminuiu a qualidade dos filmes. Estavas a falar sobre... Sim, sobre o Contágio. E quer dizer, eu não acho que tenha sido que não tenha sido muito bom, porque precisamente quis fixar-se mais na personagem do vírus e ser um filme hiper clínico. Ok, mas é o que eu estou a dizer, exatamente. Devia ter-se filmado mais as pessoas. Exatamente. Precisamente. Devia ter-se concentrado na parte humana do coisa, quer dizer. É que o facto de começar logo a jogar muitas das personagens na cima serem personagens de hierarquicamente tão elevadas, não é? Nós não estamos a lidar com a vida das pessoas naquela altura. Estamos a ver os grandes atores principais a lidarem contra o monstro que é a doença. Bem, só para não falar de que uma doença com o R0 igual a 4, que normalmente o máximo é 2 e aparece ali um 4, é tipo, uou, a pior doença de todas. Já não bastava todos os problemas que existem, mas esta é a pior doença que alguma vez assolou a face da Terra. Como é que vais sobreviver a isto, humano desprezível? Quer dizer... Opa, está bem, ok. Mas isso também tentaram passar isso com a gripe das aves. Vamos mas, todos morrer! Mas aí está, mas é que a gripe das aves tinha R0 igual a 2. E agora vais ao hospital, partes uma perna e dão-te um comprimido por causa disso. Exatamente. Tem lá uma camada de caixotes que não venderam, pá. É? Exatamente. Não, é, a Contágio, o filme está em 2009. Eu teve que ir para algum lado. Contágio, o filme está em 2009. Aquilo devia ter sido feito 2 anos antes. Por acaso, not bem. Fazer isso na altura da gripe das aves era a loucura. Pois exatamente, toda a gente tinha... Por acaso tinha, ficado, tinha marcado mais as coisas e as pessoas teriam gostado mais do filme. Pensa só nisso. Mas o filme, pensava que o filme estivesse a ter grande sucesso, estivesse a ser um sucesso. Não, nem isso, nem isso. Não, pronto, pensei que sim. Sinceramente, nem sei o que é que a crítica achou. Dizem que está assustador, sim. Deve ter achado mais ou menos a crítica. Estes filmes, mais ou menos, a crítica acha sempre mais ou menos. Sim, mais ou menos. É 80%. É o mais ou menos. Está nos 84%, as audiências a 63%. Ah, pronto, mais ou menos. Pois é, pronto. Então acho que estamos mais ou menos de acordo. Então exatamente. Agora fala aí do Método Perigoso. Método Perigoso, ok. Mais um filme que nós dois vimos e mais uma vez o Tiago não viu. Mais um filme do Michael Fassbender. Exatamente. Do? Michael Fassbender. Ah, sim, sim, o senhor que faz de Jung. O senhor é que faz tudo. Sim. Este ano faz tudo. E bom também. Sim. É. Só não faz de Jessica Chastain. Não volta ele por trás, não volta ele por trás com uma máscara. Mas espera aí, o que é que ele fez para além deste filme? Que eu nem esqueço o que é que ele andou a fazer mais. Olha, ele fez... Shame, tu vais gostar de Shame. É o filme do Steve McQueen, não é? Ah, sim, Steve McQueen. Viste o Hunger? Não. Não viste o Bullet também? Não. Não. Sim, mas esse não é o mesmo Steve McQueen. É pena. Sim. Ou seja, portanto, é um senhor que faz filmes para vocês e que por uma vez decidiu fazer um crossover e passar para os filmes para mim. Sim, sim, exatamente. Eu acho que ele faz tudo, aliás. Ele começou... Não, eu vi no outro dia uma notícia no Y a dizer que ele vai ser, porque ele poderia vir a ser o próximo James Bond. Portanto, eu logo aí comecei a ficar um bocado desconfiada. Mas atenção, ele veio do meio art house. Ele veio do meio art house, o Michael Fassbender. Vendido. Não consigo pensar qual foi o primeiro filme que eu vi com ele, ou foi mais antigo com ele. Eu sei que ele entrou no 300. Para não, para o não quê? Falar... Não, acabou-se, pronto, morreu. Eu pensava que havia ali uma pessoa que poderia ser o alvo da minha, do meu afeto... Mas não, este ator claramente não é nenhum James Franco, nem nenhum Paul Newman. É um. Sim, exatamente. É um o James Franco que nunca entrou no Spider-Man. Eu sei, mas a questão é que o James Franco fez a passagem. E a questão é essa: ele fez uma passagem bem feita. Uma passagem a crush, foi o que foi. Pois exatamente, eu também, é o que eu também acho. E o Michael Fassbender. Não, estão a gozar. Ele, entretanto. Estão lá. Então, um tipo que fez o filme do Milk, do Gus Van Sant, e agora fez aquele filme sobre o Ginsberg. Ginsberg, Howl. É um tipo que, entretanto, passou para o outro lado. Esse tipo, sim, ganhou o juízo. Ganhou o juízo, é o que ele fez. Não, ele não ganhou o juízo. Perdeu o juízo. Pois exatamente, por isso é que não foste ver 127 horas. É porque ele ganhou o juízo. E aí, ele não fez o Homem-Aranha 3 depois do Milk. Exatamente. Yeah. Porquê que vocês insistem em destruir o meu sonho? Sim, que é isso que nós fazemos, é um nicho, é um nicho e nós preenchemos. Sim, exatamente. Necrofilia! Necrofilia! Pá, eu estou fora desse nicho, eu só quero aqui deixar claro. Paul Newman, onde estás tu? Voltando outra vez ao... Não, é horroroso o Fassbender, que já não gosto dele, sim. Sim. Exceção. Sim. O Método Perigoso. Pá, a Kira vai bem, o Fassbender vai bem, o Aragorn também vai bem. Toda a gente tem direito ao nome, menos aquele, para sermos estigmatizados. Não, quer dizer, eu olho para aquele e eu acho que é o Aragorn que faz de Viggo Mortensen, não é o Viggo Mortensen que faz de Aragorn, é absolutamente ao contrário. O Aragorn de vez em quando pinta o cabelo de amarelo, oxida o cabelo e faz outros papéis. Exatamente, aí está. Mas assim, Aragorn, assim, diga-se passagem que é neste momento o ator fetiche do Cronenberg, que ele anda a fazer todos os filmes com ele, portanto não é um ator qualquer. E que se chama Viggo Mortensen, na realidade. Sim. Não, que se chama, também se podia chamar Pontevedra Mortensen. Ou A Corunha Mortensen. Esta passou-me completamente ao lado. A mim também. Viggo é uma cidade da Galiza. Ah! Santiago Compostela Mortensen. Muito Lugo bem. Mortensen. Alguém anda a ver o que quer ser milionário. Orense Mortensen. Okay. Muito bem. Pronto. Continuando. Tu não és o mais fraco. Sim. Pronto, voltando ao Freud. Sim, exatamente. O Spiro diz-me isso. E a certa altura, assim, tipo, entra o Castle e mais ou menos por essa altura, assim, tipo, parece... Estás a ver as turrets do Portal. Sim. Assim, tipo, coisa... There you are. E de repente dás um piparote nas torres, as torres caem e aquela... I don't blame you. aquilo de repente passa-se por completo. Aquilo basicamente entra o Castle, começa a disparar em todas as direções. Parece que... Desculpa. Quem é o Castle? O Castle é o... É aquele tipo depravado do, de Paris. Ah, o Vincent Castle, ok. Desculpa. Exatamente. Aqui está, pronto. Discute-se se Moisés não seria Akhenaten. Está bem, ok. Sobretudo, fala-se do poliamor. Estamos anos a preparar uma viagem aos Estados Unidos e quando chegou a Nova Iorque corta outra vez para eles na Europa. Vamos, quer dizer, está bem, vamos passar easter eggs para pessoas que sabem algo sobre as teorias do Jung e não sei quantos mais, de cada pessoa tem um lado feminino dentro e não sei quantos mais. Mas quer dizer, o leigo não irá entender o filme. Pura e simplesmente. E eu não acho que um filme devia se passar para toda a gente. Eu discordo. Eu por acaso acho elitista. Que... Não, a questão não é essa. Eu não discordo na parte em que o filme devia ser para toda a gente. Eu acho que, assim, há filmes que não são para toda a gente. Há filmes que exigem um bocado mais do espectador, mas eu não acho que seja todo um filme apenas acessível a quem tem conhecimentos de psicologia. Quer dizer, eu não sou nenhuma sapiente, quer dizer, não sei nada sobre psiquiatria ou psicologia e, no entanto, percebi perfeitamente o filme. Acho que o filme parte apenas para um... que o filme passa apenas para um registro que é um bocado mais filosófico, um pouco mais existencialista, mas não necessariamente dentro apenas de um... de um vocabulário apenas acessível a quem está dentro da área, não é? Agora, eu acho que o objetivo dele não é tanto, se calhar, contar a história, não é tanto a ação em si, a narrativa, mas é mais os diálogos que se têm, as discussões e os temas que são debatidos. Daí que, por exemplo, isso que tu falas da viagem para Nova Iorque, a única coisa importante nessa viagem a Nova Iorque é o ato de eles estarem a discutir o sonho e quando Freud demonstra poder dizendo, portanto, isto para pôr as pessoas em contexto, há uma cena no filme em que eles estão dentro de um barco e como era normal, o Jung está a contar ao Freud os seus sonhos. E para quem também não sabe, o Freud foi quem criou a psiquiatria, a psicanálise. Sim. O Jung foi... Teoria dos sonhos, sim, etc. Foi um seguidor. E o que aconteceu é que o Freud tinha uma maneira, portanto, tendo sido quem criou, portanto, quem descobriu, não é? Tinha uma maneira muito... autoritária de ver a área, portanto ele não permitia aos seus discípulos que trabalhassem a área, não é? E o Jung foi uma pessoa que começou a pôr em causa e eles, de facto, houve uma cisão entre os dois a partir do momento em que o Jung não quis seguir na totalidade as ideias de Freud. Portanto, é nessa dita cena em que Freud e o Jung estão a falar sobre os sonhos, Jung está a contar ao Freud o seu sonho e quando chega a altura do Freud contar ao Jung o seu sonho, ele diz: não quero contá-lo, não quero perder a minha autoridade. Isto para dizer que a única coisa interessante nesse momento é apenas esse ponto que marca quando o Jung realmente percebe. Então porquê é que vão fazer isso numa viagem para os Estados Unidos da América? Porque é um momento simbólico em que eles, quer dizer, eles vão juntos, também, eles vão juntos para um... numa viagem, portanto, pensa-se que isso é um momento de união e num momento desse, até porque repara que existe a questão da primeira e da segunda classe, não é? Portanto, sim. O Freud se ressente-se por o Jung ter dinheiro e vinga-se também desta maneira. Tá bem, eu acho que tem muito mais a ver com o debate propriamente com a narração. Narrativa. Quer dizer, eu não acho assim, mas pronto, tudo bem. E para esta semana estamos despachados. É sempre um prazer ter-vos aqui, Dariana, António. Sim. Obrigada. Até para a semana. Tenho uma coisa a dizer. Esta semana foi fraquinha e tens... Ora bem, vamos lá agitar as águas. Vou só aqui afastar ligeiramente a Adriana, não vai ela querer bater-me com a cadeira. Ou talvez o Tiago também. O filme que eu vou propor para a próxima semana é um filme que é conhecido por figurar tanto nas listas de melhores de sempre como piores de sempre. É, tem uma hate dumb latente de proporções bíblicas equiparável à de Twilight ou à do Eragon. Eu estou a falar de níveis de hate dumb gigantesco. Eu estou a falar de níveis de hate dumb Cecil B. de miliescos. Muito para além de mensurável. Senhoras e senhores, Adriana, Tiago, para a semana iremos falar do Titanic. Fica com essa Sinatra. Não! Eu adoro esse filme. Adoro. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He